Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais a Zelaka. Com todo mundo com vergonha de abertura. E hoje vamos falar sobre O Exterminador do Futuro 2. O filme que inspirou o Azileito, manca! Não sabe que eu que dei a dica, né? Ninguém sabe até agora, eu mantei em segredo, mas agora eu revelei. Eu sou o Joel Suki. Vem uma das sequências, mano, que eu acho uma das mais fodas ali, tirando a parte do seu bosta, né? Que é... Opa, eu sou aqui o Homem Mal. Eu acho que pra alguém que tá tentando não matar ninguém, cara, eu acho que ele passou perto um monte de vez, viu? E eu sou o Dinho Corleone. O Kyle Reese é tão zoado que foi cortado na única cena que ele foi chamado do filme, entendeu? Aqui é Samuel Ragnos. Pena que ela tá com a camisa preta sem sutiã, bicho, que dá pena, viu, mano? Parece duas mangas caindo. E aqui é Telo. Dentro. Ei, homem mal, lembra da frase aí dentro? Lembra da frase aí dentro? Eu lembro que você falou. Eles usam direto, mano. Eu uso pouco. Eles usam demais. Mano. Primeiro apresentar a galera, né? Aqui, primeiro, muito obrigado por vocês participarem aqui do Azila. A galera do Cabine do Tempo. Faça o jabá de vocês aí, rapaz. Pois é, somos do Cabine do Tempo, né? É, nós fizemos aqui a parceria pra falar dessa última franquia que pra mim só vai até o 2. Pois é. O cara já chegou falando mal do terceiro filme, que até dá pra assistir, cara, mas tudo bem, mano. Fez a análise junto com a galera do Azileito lá no Cabine do Tempo, o Exterminador do Futuro 1. E agora nós vamos analisar o Exterminador do Futuro 2. E o nosso site, ele foca nisso, né? É ver esse lance, se os filmes realmente são pra toda uma vida, né? Se eles realmente merecem ser lembrados por toda a linha temporal. Que é aquele tipo de filme que não merece remake, né? Que é um filme tão perfeito que você pode assistir em qualquer época da humanidade e você vai continuar achando o filme bom. E o que a gente vai, que a gente decide assim lá no Cabine é justamente isso, né? É você assistir um antigo e ver o quanto ele é bom até hoje. Isso se estende a games e músicas, que a gente também toca lá no Cabine. E conversa também sobre o mundo. Ixi, gaguejei. Que a gente conversa também sobre o mundo dos games, né? Tanto os games antigos como os atuais. E faz esse debate também pra gente decidir, né, junto com os ouvintes, e tudo que é bom tem que ser separado e levado pro futuro na CAT, a nossa cabine. Exatamente, você vai escutar sobre o Exterminador do Futuro 2, e lá no Cabine do Tempo, que tem o link aí embaixo, você vai poder escutar a gente falando de Exterminador do Futuro 1, né? Eita, será que a galera do Cabine achou o filme bom? Será que o Joel gostou do filme? Será que o Manel gostou? Ou sei lá, no Cabine do Tempo. É, vai ter que ouvir a gente primeiro antes de ouvir o Azila aqui. Pois é. Ou se você fazer que nem o Manel aí, que ele prefere o 2, ele gostou de ver o primeiro 2, né? Em vez do 1, um, né? Tudo ele bem. Gostou de ver o primeiro, né? É, o 2 é que é o rei, mano. Agora, é dois, né? A gente podia escolher um elenco brasileiro pro Exterminador do Futuro 2 ali. Começando pela Sarah Connor, que é uma atriz brasileira que poderia fazer a Sarah Connor. Sarah Connor, macho, eu botava a mulher que fazia a Zazá. Gretchen, é Zazá, mas que é Zazá. Na novela. Eu colocaria a Malu Mader, que ela fez o é a Malu Mader, cara. Malu Mader, cara. Ah, não. Tem que ser a mulher com cara de macho, tem que ser a Regina Casé. Nossa. Boa escolha essa do homem, mal, cara. Não, Regina Casé como Sarah Connor, cara. Fez o seriado da Justiceira, pô. Ela fazia um seriado de ação, cara. Foi o primeiro seriado de ação assim que eu vi com mulher assim brasileira, foi o dela. Ixi, que azar o seu, hein? Pensa no azar escroto aí, viu? Sei que a Regina Casé é uma Xena brasileira. Meu Deus do céu, velho. A Xena do Caju. Eu acho que ficaria bom a Maitê Proença como Sarah Connor. Tem Maitê, mais... Maitê. Maitêzão. O John Connor, quem é que ficaria bom como John Connor? John Connor tem poucos atores criança, né? Brasileiro. Pois é, bota a versão feminina dele, mas bota o Zequinha, o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum ficaria bom, mano, como John Fong. Ele já deve estar bem com 30 anos, maluco. Eu fui uma vez numa festa na USP e ele tava lá sendo cuspido, cara. Sério? Né? Fui numa festa, tá? Fui numa festa uma vez lá na USP e ele meio que fez uma intervenção lá de artística falando cuspam no artista e meio que o povo começou a cuspir nele, entendeu? Caralho, velho. Se o pessoal ficar velho, começa a fumar esses trecos aí, fica tudo doido mesmo. O Temil, quem é que ficaria bom como Temil? O Zé Maia. Opa! Esse não tem nem que compensar. Ele ainda ia pegar a Sarah Connor ainda. Tirar cola. E agora o nosso grande querido T-800, o Arnold Schwarzenegger. Cara, pra mim é Cigano Igor. Que? Cigano Igor, pô. Que tem aquela novela lá, que é o cara que faz o Cigano Igor, que o cara não tinha nenhuma feição, mano. O cara fazia um papel de cigano, mas o cara não tinha feição nenhuma. Era um robô, bicho. Tô vendo a foto do cara. Parece mesmo, parece. Não, pô, meu. Alexandre Frota. Alexandre Frota. Cara, o Homem Molde tá dando os melhores exemplos pra fazer um Exterminador brasileiro, cara. Bota o Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro já é... Não, mas bota o Fagner, pronto. Fagner? Aí vamos lá pros e-mails. Por motivos de doença e fuleiragem do Manel, hoje não teremos a leitura de e-mail. Mas deixe de ler o site, curte a página do Facebook do Asila. Segue no Twitter e compre pelos links do Submarino Aimar. Bilhões de vidas humanas acabaram em 29 de agosto de 1997. Os sobreviventes do Holocausto nuclear chamaram a guerra de o dia do julgamento final. Eles sobreviveram só para enfrentar um novo pesadelo: a guerra contra as máquinas. As máquinas, Skynet, enviou dois exterminadores de volta no tempo. A missão deles? Destruir o líder da resistência humana, John Connor, meu filho. O primeiro exterminador foi programado para me matar em 1984, antes de John nascer. Ele falhou. O segundo foi enviado para matar o próprio John quando ele ainda era uma criança. Como antes, a resistência conseguiu mandar um único guerreiro, um protetor para John. A questão era qual dos dois o encontraria primeiro. A gente falou lá do Exterminador do Futuro 1, né? Eu acho que o Homem Mal não tava na gravação. Não tava, e como o pessoal costuma, que me conhece aí, sabe que eu não tava, eu também não ouvi. É, o Homem-Mod costuma... É, ele costuma gravar podcast, mas ele não costuma escutar podcast. O Manel também faz isso aí, mano, no cast. Eu... Ah, então não tô sozinho. Okay. Pergunta a ele qual foi o cast da semana passada, ele não sabe dizer não. Mas o que foi que tu achou, Homem Mal, do Exterminador 1? Tu acha que é um filme bom? Tu acha que é um filme puta que pariu? Ah, eu acho que é bom, acho meio bagunçado, né? Ainda mais quando eles inventaram de fazer outro, aí bagunçaram a história de vez. Porque mas é bom, é eu assisto sem medo, não. O outro é o 2, mano. Eu acho que o 2 rejeitou foi mais a história do 1, em vez de bagunçar. Quem bagunçou foi o 3. O 3 é, foi que bagunçou a merda que já tava dura e pegou bagunçou todo. Merda dura. Uma curiosidade sobre o James Cameron, que eu acho que a gente não falou lá no Cabine do Tempo, é que ele começou, ele antes dele trabalhar como cineasta, né, ele trabalhava como caminhoneiro. Pois é, o cara era formado em física, trabalhava como caminhoneiro, e ele só decidiu seguir a profissão de cineasta quando ele assistiu o Star Wars 4. Nova Esperança, que ele viu, puta que pariu, bicho, como é que um cara desse aí, apontando pro George Lucas, faz um filme desse aí, eu também posso fazer. Se ele fez, eu posso fazer mil vezes melhor. Pensando bem, né, mano, já mesmo, viu? Mas só refletir em fazer um filmezinho, porque... O Manel aí já foi caminhoneiro também, né, aí dá pra ir. Pegando as cocotas na estrada. Né, já pegou as nossas dicas também de fazer um Exterminador Brasileiro aí, ó. Nossa, tá aí, Manel, pegou umas dicas nossas aí, cara. Pois é. Junta tudo e joga, né? Balde, né? Bora. Cadê o menino? Menino. Tava menino. Pensando aqui. Vamos embora. Vai. É isso? O bicho é muito nonsense, mano. O bicho nonsense. Quero suas roupas, suas botas e sua motocicleta. Esqueceu de dizer, por favor. Exterminador do Futuro 2, 1991. Acho é doido, a primeira vez que eu assisti esse filme aí. É muito foda, mas já começa quase, uma porrada já. O cara quase sente um orgasmo, foi tu? Puta que pariu, bicho. Não, mas eu acho que esse do 1 pro 2, 2 pro 1, mas foi um saltozão muito louco, macho. É doido, né? Foi uma melhoria, mano. É muito inacreditável, mano. Exterminador do Futuro 2 foi o primeiro filme que eu loquei na vida. Me diz um filme aí depois de Avatar que te surpreenda. Não tem nenhum. Homem de Ferro. Não, não tem, macho. Acaba, tá muito excelente. Aí o cara olhou. O Seven também me surpreendeu. Efeito Borboleta também me surpreendeu. Não, mas... pô, mas tô entendendo em termos de qualidade, assim, entendeu? Em termos de diferente Matrix, qualidade. Matrix entendeu? Também. Não, Matrix. Até hoje Matrix. Matrix. É, Matrix. O cara olha, é isso. Mas comparando de um pro outro, né? Porque se o cara comparar de um. Exterminador 1 pro 2, é um salto inacreditável. O cara comparar os Vingadores e toda a saga dos Vingadores todinho, todos os heróis e tal, você não vê diferença de qualidade nenhuma. Não, mas realmente, a do Exterminador do Futuro 1, mano, aqueles efeitos ali do endoesqueleto andando, mano, o boneco todo torto lá andando ali. Aí o cara vê ali no começo do 2, mano, os bichos ali andando ali, tudo parecendo um robô de verdade. Era caralho, bicho, muito foda. A única diferença que eu vejo nos dois é que no 2 o Schwarzenegger sabe mais de 10 palavras em inglês. No primeiro, né, ele só falou o quê? 10 frases e beleza. Sarah Connor. Tu vê aí. Que ele não sabia nem ler, né? Porque ele pega a lista telefônica e vai só passando o dedo em cima. Sabe nem ler. É, praticamente isso, mas é. Ele meio que falava também, né? Que tava atrás da Sarah Connor. Meu, na verdade, acho que se ele falou 5 ou 6 palavras no filme todo, foi muito, cara. E 8 foi Sarah realmente. Connor. É. Posso deixar que leve a moto dele. Meu, o começo desse filme pra mim já é bem melhor que o filme todo do começo do 1, cara, pra falar a verdade. Porque no primeiro filme a gente não... No 2 a gente não é obrigado a meio que ver a giromba do Schwarzenegger, né, cara? No 2 no meio que não mostra, né, cara? Mas o Blu-ray dá pra ver a giromba do Temil, macho. Fiquei puto. Perda, meu irmão, que porra, macho. Porra, James Cameron, fica mostrando piroca dos caras é foda, cara. Que merda, mano. desse agora. Que ainda tudo, não tô na alta definição. Pois é. Alta definição. Cara, assim, o filme HD é foda, né? Não, mas no 1 mesmo não sendo HD, cara, você meio que dá uma olhada, cara. Você vê o filme assim e os caras meio que dão um close na porra do Exterminador, cara. Os caras mostram a porra do pinto do cara. Eu falei, vai se foder, mano. Não precisava mostrar isso, não, cara. Também que minha televisão quando eu assisti era de 14 polegadas. Nem vi direito essa parte. O começo do 2 é muito foda, muito superior. Já começa na porrada total, né, ali. Tudo do 2 é meio que um comparativo do 1. Eles tentam pegar cenas que já existem no 1 e melhorá-las pra época atual, colocando os efeitos digitais e tudo e melhorando, entendeu? Sim. Então isso foi que destacou mais, né? Como se eles fizessem todo tempo comparativo. Tá vendo? O 2 é melhor. O 2 é tem, melhor. Tem no making of, mas a galera fazendo essa cena aí dos aviãozinhos, dos endoesqueleto andando. Estaria as maquetezinhas ali. O cara rebolando uma nave por cima do outro cara, o outro cara pegando assim, tipo, vôlei. É, mas é que nem a gente meio que falou na gravação do lá do cabine, cara, do 1, cara. Meio, o 1 ele tá muito datado, cara. Dá pra perceber que é mal feito, né? Algumas coisas. Dá, cara. Mas o 2, meu, você pode assistir ele qualquer época que você vê que é um filme foda, mano. Os caras foi uma puta de uma. É, pior, cara. Não, o filme é de 91 e você assiste hoje. Diz que é velho. É, pior que é verdade, cara. É, tem uma cena especial que eu acho a vergonha alheia do filme. A pior cena do filme, assim, que eu vi, bicho, já tô pulando pra pior cena, que merda. A pior cena é a cena do carro quando eles estão fugindo do manicômio, que ele se prende no carro e fica só o boneco do posto preso no carro. Cara, aquilo ali é muito ruim. O boneco é só o Judas, né? O Judas. É, o Judas preso na traseira do carro. Cara, aquilo ali é muito ruim. E outra cena ruim era seguindo na mesma cena, continuando, eles dentro do carro e passando aquelas imagens da estrada. Aquelas imagens da estrada é muito ruim, cara. É filme dos anos 30, aquilo ali, mano. O que eu achei foda, mano, ali, depois, eu não me liguei muito bem ali no Exterminador do Futuro 2, eu assisti quando eu era criança, mano, a primeira vez. Eu não me liguei muito bem, mas eu assisti depois de muito tempo. E, cara, como é perfeito, cara, a ligação que eles fazem de uma história com outra. É um gancho, assim, que o cara consegue puxar, que é foda, cara, é demais na história. O pior é que do 1 pro 2 é perfeito, a história, o gancho aí. Mas o resto, macho, eu me perdi todinha, mano. Vou aproveitar meus conhecimentos. Aumenta o 4, o 10, sei lá, já não sei mais porra nenhuma. Porque vou aproveitar meus conhecimentos, Joel, do Exterminador do Futuro 2.5, que é o versão estendida. Tem uma cena que a Sarah tá sozinha no quarto dela, certo? Que é depois daquela cena que o doutor chega lá e fica examinando ela, né? Que chega com um bocado de estagiário. Ó, essa daqui é a nossa paciente que acha que tem um Exterminador do Futuro que vem buscá-la, não sei o quê, não sei o quê. Uhum. Pronto, depois dali, corta pra ela sozinha no quarto e entra o ator que faz, o Kyle Reese, e fala com ela que ela tem que fugir dali porque o John corre perigo. Sim, ela tem um sonho, né, a Sarah? Isso, ela tem um sonho e o ator participa do sonho e tudo, cara, e foi cortado na edição. O Kyle Reese é tão zoado que foi cortado na única cena que ele foi chamado do filme, entendeu? Tão zoado. O cara foi chamado, ó, você vai participar de uma cena do filme, beleza? Mas foi cortado. Caralho. Kyle Reese é o pior, né, que nem a gente comentou no cast do cabine, cara. Kyle Reese é o pior herói de todos os tempos, de todos os filmes. Ele tá sem moral, igual eu tô com a GVT, viu, velho? Pois é. Isso que aqui se amei, mano. Sou um organismo cibernético, tecido vivo sobre um endoesqueleto de metal. Não, mas é foda porque o Exterminador do Futuro 1, né, o cara vê que o Exterminador foi derrotado logo no final, mas só que o braço continuou, né? Aí eles pegam esse gancho, né, de que o Exterminador ainda tá vivo no futuro. Por quê? Por causa do braçozão dele, né, que alguém pegou e ainda continuaram e construíram a Skynet, né, mesmo assim. É isso que eu acho que é até uma quebra de... É uma quebra na história, cara, no roteiro mesmo. Antes, já, na verdade, já tinha a Skynet e sem ter o braço lá, entendeu? Como é que os caras meio que só conseguiam fazer a... trazer a Skynet com o braço, né? Mas no futuro já existia ela. Como é que... Eles não, meio que não explicaram isso, né? Ficou meio... Como assim? Né? Vocês não entenderam, não? Vocês estão que nem o Manel, não prestaram atenção no filme? Não, mano, porque assim, mano... Não, então explica aí, Exterminador 2.5 aí. Não, vai, não, porque assim, deixa. Na cena final do... Não, na cena final ele tenta ir atrás dela, se arrastando, e uma prensa vai lá e esmaga ele. Só que o crânio dele fica ainda protegendo o HD que tá dentro da cabeça dele, e chip do braço pra fora, é o chip mesmo. Esse chip, na verdade, é o HD, que é um chip que eles inventaram que parece um tablet de chocolate, o formato dele. É, pois é. Aí termina o filme dele com a mão aqui quase no pescoço dela pra matar ela e acaba sendo desligado quando a prensa esmaga ele. Só que o chip tá dentro da cabeça dele e o braço tá lá exposto, entendeu? E a babaca fugiu e não destruiu o resto. Mas, do... E aí toca a música toda em mono, né? Depois do filme, foi lançado 3 livros, foi lançado uma trilogia de livros. Ah, muito. E o primeiro livro, que chama Infiltrator, cara, eu nunca achei esse livro no Brasil e nunca achei nem os outros 2 pra ler. E nesse livro conta a história de um outro Terminator que chama Serena Burns, que ela volta pra acelerar o desenvolvimento da Skynet usando aquele chip. Tanto que o negão lá fala que... Miles Dyson. É, então, ele fala lá que nenhum humano conseguia tratar daquele chip, desenvolver e tal, fazer engenharia reversa. Aí é essa Serena Burns que vem do futuro e ajuda a fazer uma Skynet melhor do que a primeira. E é esse gancho aí que tá faltando no filme, tipo, como essa, é que depois de destruir... Essa Serena aí é tipo um robô que exterminador nerd. Que viu, é, ela é um I, caramba, peraí, é... Um I? I-950. Um I, caramba. Não, um T. Acho que ela não é um T de Terminator, acho que é um I de inteligente. Ah, tá, já é outro modelo, né, que... É. Ou podia ser um T de Tesuda também, é, né? Seria Tesuda. Se... Se fosse o Exterminador, no Exterminador 1, fosse destruído totalmente pela lava, ainda assim iria acontecer e ter a Skynet? Isso foi um plano da Skynet pra ela, tipo, receber um upgrade, tipo, diz, assim, é coisa de fã maluco, né? Diz a lenda que chega num ponto da guerra, a Skynet percebe que ela não vai conseguir, sabe, dominar os humanos, então ela meio que bola essa trama inteira pra que volte uma peça do futuro no passado e ela seja melhorada no passado. Ximar. Cara, é coisa de teoria da conspiração total. Mas tem sentido, pô. O tecnologia do T-800 pro T-1000 é inacreditável, cara. Aquilo é uma tecnologia praticamente alienígena, mano, de tão avançada que é. Agora, se tu vê aquele começo ali, mas quando chegam os dois, que você não entende muito bem, né? Quem é que é o bonzinho e quem é que é o mal, né? Você já fica com aquela na cabeça que o Exterminador Schwarzenegger é que é o vilão, né? Que é o primeiro. Só tô com entender. E seguindo o padrão do 1, o cara baixinho e maguinho é o herói, né? Que era pois o é. Aí o James Cameron fez uma inversão de papéis foda, né? Porque ele pegou o cara que é o franzino, botou como vilão, e o Schwarzenegger agora que é o mocinho, né? Só que por trás dos bastidores tem a explicação, né? Porque é que Schwarzenegger virou o mocinho ali no 2. Porque depois do Exterminador do Futuro 1, ele disse que não queria mais fazer vilões na carreira dele. Aí o James Cameron teve que adaptar, né? O roteiro ali, não, vamos fazer aqui o Exterminador aqui, o Schwarza como bonzinho e procurar outro cara pra fazer o vilão aqui e tal. E o Schwarza vai proteger o John Connor e tal. Aí meio que o roteiro se adaptou ao Schwarzenegger, né? Que eu acho que ficou muito bom, né? Assim. E usando o adjetivo do Dinho, foi sensacional a ideia. Cara, foi muito foda, cara. Porque é muito mais foda você ver robôs se degladiando do que ver um ser humano fugindo desesperado de um robô. Porque não tem como bater de frente, mano a mano, né? É, pois é. Né, e lá, cara, naquela cena ali do... É no tapa. Naquela cena do shopping, cara. Puta que pariu, bicho. Que cena é aquela? Já é no começo pra mostrar que o filme é foda, bicho, ali. Porque, cara, o James Cameron consegue fazer umas cenas de ação, assim, que é... A cena ali é fodástica. Se abaixa. Meu Deus do céu, cara. A cena inteira é foda, cara. Do começo... mas vocês vão ter que concordar comigo que meio que... É... A cena do tiroteio até é legal, cara, mas antes é muito estranho, meu. Se batendo, não, você vê que nem ele chegando, né, lá no shopping e tal. Você vai ver um puta de um brucutu daquele grande, com roupa de couro e óculos escuros. É um cara meio suspeito, tá ligado? Carregando um meio com um pacote de rosas na mão. Não é suspeito isso, cara? Exato, macho. Pra mim não ficou suspeito, não. Afinal de contas, ele tá levando Guns e Roses na mão. É, pois é. É. Meu, duas coisas famosas dos anos 90, né? Schwarzenegger e Hard Rock, né? É, cara. Guns N' Roses. Referência foda, né, que ele botou, cara. John! John, entre e vá limpar aquele seu chiqueiro! Os dois exterminadores, quando estão procurando o garoto, o James Cameron faz de uma maneira que deixa bem claro que o T-1000 é o nice guy, entendeu? Ele sorri, ele trata a galera bem. Enquanto T-1000 isso, o T-1000 é o nice guy, é o cara legal, entendeu? Porque ele sorri, trata todo mundo bem, é educado. Enquanto isso... E ainda vem vestido de policial, né, o cara? Vestido de policial, pois é. Enquanto isso, o Arnoldão ele chega todo bruto, peladão, chega metendo a porrada nos motoqueiros. Detalhe, Dinho, aquilo ali, todo mundo ali é motoqueiro, viu? A galera da produção chamou o motoqueiro de verdade pra fazer aquela cena ali. Então era motoqueiro. Ah, é? Show de bola, cara. Dá pra ver pela aparência dos caras, né? Porque... Chamaram o clube de moto do pai do Dinho pra participar do filme. O pai do Dinho é aqueles motoqueiros, o estilo motoqueiro lá do que ele pegou a roupa. Eu estaria nessa cena do bar, né, velho? Quando o Schwarza pega aquela faca e enfia no ombro do cara. Aí o cara, não, tira. E outra cena bacana é aquela parte lá do que o Homem-Maior já fez isso na vida real, que é quebrar um taco de sinuca na pessoa, né, Homem-Maior? Que isso, velho? Não, agora você tem que contar essa. Essa história pra todo lado. Sim, mas conta aí essa história, velho. Não, o cara tava... tem um bar aqui pertinho, aqui do senhorzinho, tá? Um idiota lá, tava causando lá, ninguém gostava dele mesmo. Só que todo mundo virando pro cara, sai daí, ninguém faz nada. Eu fui lá, peguei um taco de sinuca e rachei nas costas dele. Depois de meia hora ele foi embora. Meio que ninguém teve coragem de expulsar o cara. Você expulsou, né, mano? Só que do seu jeito, tá ligado? Aí tu perguntou se doeu, pelo menos. Ah, não sei. Ficou meia hora deitado. Depois levantou e não, nem olhou pra trás. Deve ter doído um pouco. Ou você desligou o cara, mano. Tá vendo? No final... eu pergunto, normalmente eu pergunto se doeu ou ardeu. No final ali, tu pegou o dono do bar, a gente saiu pra fora assim. Aí tu olhou assim pra trás e pegou o óculos do... Falei, I'll be back. E o legal daquela cena lá do cabo de sinuca lá, galera, que não tem efeito especial ali. Eles simplesmente botaram uma chapa de metal no pescoço do Arnoldão. O cara foi lá e mirou exatamente na placa de metal pra quebrar ali. Nem precisava, né? Botar a placa de metal ali do Schwarza. Ah, então, eu li em algum lugar que, meu, ele teve que malhar muito pra ficar mais ou menos na mesma forma do primeiro filme, né? Yeah. Ou seja, o cara devia estar bomba pura, que ele tava, acho que ele tava mais magro. Não, porque no primeiro filme o cara tava um monstro, né? O cara tava um animal ali. É, mas ali ele tinha acabado de ser Mr. Universo, essas paradas. Ei, mas é o auge ali, viu, macho? O animal tá mal, passou na porta. Tu viu que ele inclinou um pouquinho, né, pra passar naquela porta ali? Esse bicho tá cruel, mano. Eu acho que o filme mais forte que ele tá tirando o Exterminador é o Predador, cara. Eu acho que o ele tá Conan, bem... pô, que isso? Ah, também, tem o Conan também, mas o Predador... Conan tiveram que filmar com duas câmeras, velho, que ele não cabia. O Conan é apelação, né? 3D, né, cara? Não, mas no Predador ele tá grande também, cara. Tem até o cara que fez o filme, aquele negão que fez o Apollo, que esqueci o nome dele lá no Rock, cara. Que o cara tá gigantesco, o cara já era grande, tá ligado? Os dois tá muito fortes. Esse doente me deu um filme que ele não é grande, mano. Aquele filme lá do... Que é o da meninazinha que tem a filha dele, que vai salvar a filha dele. Comando para matar. Comando para matar. Esse outro aí, macho, o cara tá levando uma tora de madeira. Não, mas eu digo o filme que o Arnoldão tá baixo. Eu sei qual filme. É. Filme do Batman e Robin do Joss Whedon. Aí também, tá. Ele é o Senhor Frio, tem uma cena que ele tá bem baixinho, mano. É ainda de pantufa, né? E de pantufa. Sabe que nesse aí do Batman foi o filme que ele quebrou a promessa dele, né? Que ele não ia fazer vilões, né? E tu sabe o que foi que deu, né? Aí, ó. A maldição do cara. Ah, não, mas, meu, se o Mr. Freeze que ele fez era um vilão, meu, com esquerdo, daqui a pouco o exército americano tá batendo a porta de casa aqui, mano. Vão achar que eu sou o novo Saddam, porque com isso credo, que vilão bundão, cara. Vilão bosta, né, mano? Então, nem conta. Cara, aquela cena do caminhão, mano, do John Connor, que ele tá na motinha, na mobiletezinha. Puxa, aquela ali, meteram um dublê muito escroto, né? Pois é, mas que, cara, aquela cena é logo no começo, bicho, que cena foda, bicho, já é pra prender o cara na cadeira, já, aquela ali. Ah, mano, é verdade. No meio do filme aí, né? E o legal é que eles sabem usar, ao contrário do Zack Snyder, que usa câmera lenta pra tudo, até pra beber água, o cara usa câmera lenta. Essa cena, eles usaram a câmera lenta com perfeição, que foi a cena que a moto pula daquela barreira zona, né? Que quando ela tá bem alta, né? Ah, um eu sei qual é, mas aquele aquilo ali, galera, galera, a moto, ela foi descendo por cabos, bem rápido, assim, e eles foram tiraram os cabos digitalmente e colocaram em câmera lenta pra dar um efeito que ela tá caindo como é, naturalmente, entendeu? Mas a câmera lenta ficou genial ali, porque você jura que a moto não foi descida por cabo devido ao lance da câmera lenta, entendeu? E dá pra ver o dublêzão foda, mano, do Schwarzenegger daquela hora. É, se você vê ele em câmera lenta, também, bem em câmera lenta, você consegue ver que não é o Arnaldo. Dá pra ver que não é ele. Eu apertei pausa várias vezes ali, viu? Vou parar de estragar o filme. Que é isso, cara? Eu, cara, não sabe fazer uma cena numa motinha real dessa, macho? Eu tinha feito, macho. O cara tá ganhando 15 milhões de dólares pra fazer o filme, então ainda quer que ele tenha um acidente de trabalho, é lá. Não, mas o dublê não... Isso é falta de coragem, mano. O dublê fez. O cara não pode fazer. Ele não assistiu os filmes do Jack Chan, né? Pois é, mano. Ele não tinha assistido o filme do Jack. Quando os caras vão jogar um caminhão de 5, 6 toneladas na minha direção, se eu tiver um dublê, eu escolho. E na minha direção, né? O caminhão tá na frente, velho. O cara tava de trás com a moto ali. Não, mas ainda assim eu não chego nem perto. Eu vou filmar no outro dia. Aquela cena ali naquele... É tipo um esgoto, é sei lá o quê. Que é aquilo ali, mano? Ah, esgoto, né? Escoamento... Sistema de escoamento de água que tem nesses lugares, tipo Califórnia, tal, que chove pouco. Eles drenaram todo o canal, aquele canal ali, pra fazer aquela cena. Porque aquele canal ali tem muito mais, no caso, resíduo de esgoto e tal. E eles drenaram tudo, entendeu? E colocaram aqueles lixos ali ao redor pra dar a impressão que aquilo ali seria o real, né? Pra fazer aquela cena. Ele fica sambando, né? De um lado pro outro. O cara não quer deixar ele passar do caminhão. Quando ele passa de uma vez e o cara vê que é um dublêzão foda de novo. Ele pega ali o John Connor, mano. É doido, é muito foda ali. Não tem aquela cena que o caminhão derruba a ponte e cai, né? Pra cair no canal. Sim. Aquilo ali teve um jogo que homenageou aquela cena ali que você joga aquela parte ali, praticamente. 100%, inclusive 100%. A trilha sonora. E a trilha sonora é desse filme também, do é a canal. Mesma. Sim, mas qual e é? Jogo? Diga aí, homem, irmão, qual o jogo? É o GTA San Andreas. É, quando você foge com o CJ e aquele amigo gordinho dele, o Big Smoke. Big Smoke. Você tá fugindo da galera, né? Aí você passa pela mesma cena, cara. Só que é você dirigindo a moto, pilotando a moto. Não, você vai atrás, quem vai pilotando é o Big Smoke. Mas pronto, quando. Mas... Vai atrás atirando. Mas quando o cara pula, aparece o dublê também do cara. Só faltou isso. Estaria que naquela cena, né? Ele. Tipo, o teto do caminhão se rasga, né? Ele fica lá dirigindo, né? O T-1000. Uhum. Aí tem uma hora que o caminhão ele bate numa muretazinha. E explode, né? Aí quando o cara vê. Papoca. Quando ele bate, aí o James Cameron mostra uma câmera assim de cima. E o cara vê que o T-1000 não tá lá, mano. Já vê isso. É mesmo. O cara olha assim, já vê isso. Cadê o cara? O T-1000 tava debaixo do banco. Como é, mano? Tava quente, ele derreteu e escorreu assim pro lado. Não, mano, você é doido, né? Ele. É, foi, né? Foi, mano, ele se abaixou, mano, pra se machucar menos. Exterminador feito de solda, tá ligado? Você derrete e já era, filho. Igualzinho, cara. Igualzinho. Mas aí essa é a primeira cena que o cara vê o efeito especial dele, né? Puta que pariu, mano. Ele é o mais doideiro de todos, né? Cara, e sem contar o fato, né? Que o caminhão explode exatamente com aquele fogo e jeito que um caminhão a diesel nunca faria na vida, né? Os comentários foi com bem, eu sabia, né? Que o Memão ia comentar isso. Aí você foi básico. Não, mas pelo menos eles tiveram a preocupação de mostrar, ó, o carro explodiu, foi porque bateu o cabo da bateria e gerou faísca. Que não explodir como explode no filme do Ram, qualquer carro explode, entendeu? Ué, o cara taca martelado, o bicho, pô, né? Não, o cara atira no tanque do carro e explode o carro, né? Não, mas se fosse assim, esses protestos aí, os caras estavam fazendo tudo molotov de diesel, porque é mais barato. A diesel não pega fogo assim, não. E faz mais bem estrago, tá ligado? Não, mas é foda, cara. Vou aproveitar aqui o meu lado, né? Ele imortalizou a Winchester 1887, né? Só nessa cena, né, cara? Muito foda, cara. Ele rodando lá a shotgun, meu. Foi a cena que ficou. Dá pra fazer aquilo mesmo na vida real, meu irmão? Dá. Mas você tem que cortar a parte de volta do gatilho. Mas isso aí geralmente é comum, cara, na 1887. Ele ele mostra no making of ele fazendo isso aí, mano. Uhum. De frente pras câmeras, assim, ele... Ele recarregando um bocado de vezes, sim, não é só uma, não. É, então, é, meu, é, nossa, imortalizou, assim, cara, ficou show de bola, né? É, então, na hora que o caminhão, assim, bate lá, que ele para a moto de lado, assim, ó, essa é uma cena que foi feita, pensada em 3D, quando não tinha 3D ainda. Que ele para de lado da moto, estica a arma, assim, em direção da câmera. Ixi, essa é doideira de 3D, viu? Olhar pra arma atravessando a tela, assim, caralho. Bicho. Mostra ele se reconstruindo, né, de novo, o cara vê, bicho. Não, uma coisa que ninguém falou também, cara. O massa é o cara assistindo pela primeira vez, né? É, mas... Né? O cara assistindo pela primeira vez lá e vê um pneu pegando fogo, aí o que é que passa na cabeça do cara, ó? Pelo menos nem eu pensei, não. É putaria. Lá vem o cara dentro do pneu, aí eu me tô sacanagem. Eu pensei, né? É, depois ele andando no fogozão ali, né? Foda, né? Mas uma coisa que ninguém falou, cara, que meio que no primeiro, a Sarah Connor, ela tinha aquele cabelo ridículo, entendeu? Mas no segundo, ela tá parecendo um homem, cara. A bicha tá muito forte, tá ligado? É, pois... Parece um travão. Eu falei, né? A Regina Casé, pô. Depois a bicha tá atorada, viu? Que foi que aconteceu com ela, né? Não, a mulher tava parecendo um traveco, cara. Eu falei cara, meu Deus. Tem uma cena que ela tá com a camisa preta sem sutiã, bicho, que dá pena, viu, mano? Parece duas mangas caindo. Então esse outro cara é um exterminador, igual a você, não é? Não é igual, amigo. É um T-1000. Protótipo avançado. Ele é mais avançado que você? É. Liga polivalente mimética. Isso quer dizer o quê? Metal líquido. Líquido? Aonde vamos? Precisamos sair da cidade agora. Evitar as autoridades. Olha, eu tenho que passar em casa e pegar umas coisinhas. Negativo. O T-1000 com certeza irá tentar encontrá-lo lá. Será? Eu iria. Vem uma das sequências, mano, que eu acho umas das mais fodas ali, tirando a parte do seu bosta, né? Que é... a parte que o Johnny descobre que o exterminador obedece o comando dele. É, pois é. Vem a parte do seu bosta ali, é irado ali também. Que o carinha chama ele de seu bosta porque ele chamou o carinha quando o carinha chegou. Ele... Por que fez isso, cara? Porque você mandou. Como é que é? Então você faz o que eu mandar, não é? É um dos parâmetros da minha missão. Tá legal. Fique numa perna só. É! Meu próprio exterminador. Algum problema? Sai fora, idiota. Ah, vamos sair daqui, cara. Tá pensando que eu sou palhaço, seu bosta? Seu bosta? Vamos embora. Você me chamou de seu... Bosta? Tá tirando onda. Não acredito que ele me chamou disso. Quem é o seu bosta agora, o saco de batata? Não! Abaixa essa arma! Abaixa! Sai fora! Vambora, cara! Mas é massa ali, que a parte que ele olha assim, aí, você me chamou de seu bosta? E o cara, assim, e o cara ia matar ele, né, exterminador naquela hora, porque o cara impediu, né? É, mas é legal ele explicando, ia matar ele? Claro, eu sou exterminador, porra, tá ligado? Eu mato, tá ligado? Bota uma pranchetinha, né, exterminador igual... Mas aí ele explica, né? Exterminar, né? Essa cena aí ele explica que, não, quem mandou o exterminador foi ele mesmo, né, pra obedecer o John Connor, né? Só o exterminador só seguia as ordens dele, né? É, foi aí que ele entendeu. Levanta a perna, né? Ele fica lá, meia hora com a perna levantada. Baixa a perna, baixa a perna. Uma ordem zona altamente cruel, né? Uma das partes que eu mais dou risada nesse filme, cara, é a hora que eles estão chegando lá na... Lá na onde que ia ser a Skynet, né? Pra eles meio que tentar destruir tudo lá, né? É a hora que ele começa a atirar lá no meio que no segurança, né? Os caras, ô, você tá louco? Vai matar o cara? Não, ele vai viver. Só tirei no joelho do cara, tá ligado? Ah, é foda. Que lá, no, lá atrás, né? Que ele dá esse comando pra ele e ele vai seguindo, né? O filme todinho. É. Irado. É, depois ele não mata mais ninguém. Isso que eu acho foda, cara. Acho foda. Agora... Ó, mas, cara, eu acho que pra alguém que tá tentando não matar ninguém, cara, eu acho que ele passou perto um monte de vez, viu? Não, como é, mano? Aquele cara, velho, que leva um tirozão da bomba de gás no peito, morreu, mano. Aquele certeza que morreu. Aquele ali vai passar o resto da vida todo quebrado, viu, mano? Não, mas aquele ali levou foi uma manchazona no pulmão, os coração, sei lá onde foi. Aposentadoria na hora. Cara, no mínimo morreu de câncer, viu? Ele deve ter doído um pouquinho, viu? E fumou uns 10 cigarros ao mesmo tempo, cara, praticamente ali. Mas aquela cena ali é muito fodástica, viu, mano? Porque o cara, não, se observar bem, o cara fica só atirando na negada sem matar e tal. É foda, aquela cena ali é massa. Indo a ordem cronológica, eu queria fazer o comentário da cena da VASP. Da onde, mano? De quem? Da Barbie? Da Vasquez. Vocês não lembram da Vasquez do Alien 2? Eu não sei se vocês sabem, mas a Vasquez do Alien 2, aquela mulher machona do Alien 2, não, é a mãe do John Connor, a mãe adotiva dele. É, isso mesmo. Ah, sim, mano. É, olha aí. A cena da caixa de leite. Também só participou com os filmes do James Cameron, né, também, né? Praticamente isso, né, cara? Naquela cena ali, ele explica que, não, o T-1000, né, ele só tem o poder de se transformar em armas cortantes, né, e tal. Então, você entende que você entende que ele não pode se transformar numa arma, né, não sei o quê, numa arma de fogo. É só espada, faca, não sei o quê. E eu acho muito mais foda de matar do que queimar-roupa. É muito mais cruel, bicho. Acho que você matar uma pessoa cortando ela em mil pedaços ou furando ela é muito mais cruel do que você matar atirando. É, ele se torna muito mais ameaçador, né? Eu tenho mil ali. Muito mais até. Muito mais eficiente, né? Muito mais até do que o próprio Schwarzenegger, né? No primeiro filme. Eu gosto que o Schwarzenegger, ele pega a porra da 12 e ele estoura na cabeça do bicho. Pelo menos não acontece nada. O efeitinho é muito foda, cara. É. Ele meio que fica meio coisa de desenho, mas eu acho da hora o efeito, cara. Bem foda. Vai, a 12 ali é carinhosa demais, né, mano? Tem uma cena dessa da Vasco que ele liga, né? Perguntando como é que tá o Wolf, o nome do cachorro é macho, né? Pra enganar, pra saber que era o Exterminador. Só pra vocês terem uma ideia, tem uma cena que foi cortada também, que o Exterminador ele vai até num cachorro e mata o cachorro. E na coleira ele lê que o nome do cachorro é macho. Aí ele sai puto de lá da casa pra ir atrás. Não, mostra eles matando o cachorro? Mostra eles matando o cachorro. Aí onde, mano? Eu não quero ver, não. Aí não. Onde? Não quero ver, não. Vai matar cachorro, mano. Na versão estendida, Manel. Assisti essa versão 15 vezes, não tem nada disso, não, mano. Você tá assistindo a versão normal, maluco? Eu tô falando da versão estendida. Tô zoando, não assisti, não. A versão 2.5. Pode morrer metade dos polícias lá, não ligo. Vai morrer o cachorro, não pode. Não pode não. Também concordo, não pode não. Metade dos polícias. Já fiquei até triste, Samuel. Foi falar de morte de cachorro, já deixa até meia gente triste aqui, tá vendo? Até caiu o cast. Acabou o cast. Vai fazer pelo cão do vai fazer a missa de sétimo dia do cachorro agora. Já a gente volta. Um minuto de silêncio, por favor. Então, agora o que eu acho irado, mano, ali da direção do James Cameron, é porque o cara, mano, ele consegue fazer, assim, ele consegue fazer muito bem cenas de ação e uma cena de contando a história. Cena de ação contando a história. E ele vai levando isso até o final do filme, mano, de uma maneira, assim, bem equilibrada, mano. Esplêndida, esplêndida. O cara vê que o filme tá andando, mano, de verdade, que tem filmes que o cara vê que ele dá uma parada, o cara, ih, essa parte tá meio chata e tal. Já no filme do James Cameron... Qual o filme? Diz aí um exemplo aí. Wolverine Imortal. Tem muito disso ali. Eita, esse filme é demais! Wolverine Imortal tem umas partes, assim, que é de conversa, aí o cara, ô, cadê a ação e tal? Aí entra a parte de ação, o cara já melhorou. Eu não sei se eu já comentei isso no cabine, pra mim os melhores filmes de ação são aqueles filmes que justificam a cena de ação com história. A partir do momento que você justifica a cena de ação com a história, cara, o filme fica mil vezes melhor. Exatamente. Quando você bota cena de ação sem história, se torna Transformer 3. Isso, mano. O James Cameron faz isso muito bem, mano. Você é doido. Naquela sequência ali, que ele sai da sequência ali do caminhão, já entra na sequência do hospital, que já tá dentro da história também. Isso. Cara, tudo justifica, tudo é justificado. E o legal que eu acho, cara, o fato dele usar a Sarah Connor como narradora do filme. É. Que eu acho que, tipo, igual na parte que o Na parte que tá mais o Schwarzenegger sozinho, assim, tipo, na hora que eles estão, que ele tá vigiando, eles dormindo no posto, cara. Ela narrando, falando que ele seria, tipo, um pai perfeito. É, muito. Mas a narração dela foi show de bola. Dá um contexto a mais, pra além do que você tá vendo. Pois é, e o cara vê até que ela tem razão mesmo, né? Porque o cara se apegou ao Exterminador naquela hora, né? Mas eu acho, cara, a Sarah Connor, na verdade, ela foi muito importante pra história do filme. Cara, mas na minha opinião, eu acho que... Não, que isso, ela só deu a luz ao líder da resistência. É, então, mas... Fora isso, podia cortar ela. Não, mas meio que poderiam ter escolhido, acho que uma outra atriz, cara. Que meio que logo pro 2, cara, se colocasse uma... no 1, na verdade, colocaria uma... Meio que uma atriz mais, digamos, mais novinha, né? Pegava uma outra gostosa e colocava, você podia até falar, não, agora o 2 é uma... Quer botar a Regina Casé, né? Não, mas eu acho que eles não querem catar mulher gostosa, querem catar mulher que é perturbada, que tem que... Eu acho. Vai botar uma gata gostosa ali pra quê, mano? Foi justificado, cara, a aparência dela ter mudado. Pois porque é. Ela se preparou esse tempo inteiro, ela era aquela garota indefesa, que precisava todo tempo ser protegida, e durante todo esse tempo que o John cresceu, ela foi aprendendo e foi malhando e foi se preparando pro que vinha de pior. Sim, ela sempre estava esperando o pior, esse tempo. Até isso é justificado. É, mas justificado porque todo esse tempo que ele fez o primeiro filme, até fazer o segundo, macho, né, esse meio tempo dos atores trabalhando e tal, né, ele foi trabalhando e tal. Tem um caso dela, nem é muito difícil, né, mano, anos 80 todo mundo tava com a cara cheia de cocaína mesmo. Ela chegar acabada nos anos 90 tava fácil. E logo na. E ela explica que ela ensinou pro John Connor as coisas, né? O John Connor fica até puto. É, minha mãe é meio doida mesmo, não sei o quê. Ali e tal. Aí ele só passa a acreditar nela quando ele vê o Exterminador, né, na frente dele. E aí ele passa a acreditar, não, a gente tem que salvar minha mãe mesmo e tal, não sei o quê. E ele dá um baque, ele dá um baque na consciência, que ele viu que o tempo inteiro ele tratou a mãe dele como uma maluca, né, cara? Porque ele nunca teve nenhuma prova de que o Exterminador existia, cara. Sabe, passamos muito tempo na Nicarágua, em lugares desse jeito. E lá, por um tempo, ela ficou com um cara que era guerrilheiro. Distribuía armas. Depois ela ficou com outros caras. Ela transava com qualquer pessoa, com quem pudesse aprender o que fosse necessário para que ela pudesse me ensinar a ser um líder militar. Depois ela foi presa. E me diziam, desculpe, filho, mas sua mãe é maluca, não sabia? Foi como se tudo que ela tinha me ensinado tivesse virado pó. E eu a odiei por isso. Mas tudo que ela falou é verdade. Mas eu acho foda o arsenal que ela tinha guardado, cara, no porão lá, no meio porão. Antes de entrar na parte divertida, pelo menos pra mim, a melhor cara do filme é a cara do psicólogo dela quando vê o TV. Doutor Silva, mano. Não, mas essa cena aí é muito... Ele tá com aquele negócio de injeção, né, na boca aí. Ele olha o cara atravessando ali. Tô doido, mas ele tá com cigarro, mano. Deixa de ser doido. Aonde, velho? Não, mas ele tá tipo com uma tampinha na boca, mano. Ele não tá com a cena da grade, não? Isso, é a cena da grade. Ele tá com a tampinha na boca, maluco. Da seringa. Não, ali é um cigarro pra mim, ó. Não, mano. Naquela hora ali, se ele engole aquela tampinha ali, nossa, ali é sair na mesma hora, né? Nem doer. Ela é só tem uma cena no... Opa, vou falar de mais uma cena do Estendido que eu achei bacana. Quando eles estão fugindo, esse mesmo Dr. Silverman está sendo levado pela polícia, só que ele está sendo levado numa camisa de força, gritando, dizendo que os exterminadores existem. O cara ficou doido, né, no final do filme. Ficou doido. E no 3 ele tá se recuperando da maluquice dele, quando ele vê... Quando ele vê o Exterminador de novo. De novo. É, mas essa hora eu ri demais, ó, mano. Acho uma das horas mais comediantes que eu vi na minha vida foi essa aí. Quando ele tá lá no cemitério, era o doido lá com o cachorro no ombro, ó, mano. Mas se fizer, começa a correr, mano. É engraçado demais, ó. Mas tem uma cena que, pra mim, não ficou condizente com o que o T-800 tinha falado. Que é o fato dele se copiar pra outra pessoa, né? Porque o John até brincou, não, então ele pode se transformar, sei lá, num cinzeiro, em alguma coisa. Não, ele só pode se transformar em coisa de tamanho parecido. E ele se transforma no chão lá do prédio, cara. Eu achei meio incongruente isso aí. Vocês não acharam meio estranho, não? Porque não foi passada a informação que ele transformava em chão, ficava uma reta, entendeu? Em chão. Não, mas ele ficou meio, sei lá, ele ficou em um nível. É líquido, assim. Pô. É líquido. É, pois é. Como é que você dá forma a um líquido? Líquido, um líquido absorve a forma de onde ele tá, ué. Ok, agora se tu dissesse, tivesse dito que ele copiou a cor do chão, aí sim, né? Aí já... Ele copia a cor da pessoa. Leão, é, menino? É porque o T-800 tinha falado que ele só copia pessoas, entendeu? É por isso que eu xinguei. Não, mas, meu, pensa a complexidade que é com uma pessoa do que um chão de quadrado preto, quadrado branco. Quadrado preto, quadrado branco. É mais fácil falar o contrário. É ruim ele se transformar numa pessoa. Agora, naquele chão ali, se brincar, até eu, se eu deitar meia hora ali, fica igual. Não, mas eu falei... Outra coisa que o T-800 falou é que precisa de contato físico com uma pessoa. E eles transformam do gordinho sem tocar no gordinho. Não, mas basta ele ver, mano. Não, realmente há um momento no filme que ele diz que é o contato mesmo, viu? Ele disse que não, ele tem que ter o contato pra virar ele, o cara. Ele diz uma explicaçãozinha que é mais ou menos assim, né? após ele ter o contato e ele se transforma, é certeza que a pessoa tenha morrido, entendeu? Isso, é verdade. Muito bem. Ele não vai tocar pra dar um carinho, né? Ele vai tocar pra matar, então... Não, mas pensa, os dois com aqueles olhos tecnológicos cheios de informação e mira e tal, vai pra ir copiar uma pessoa que ele tá vendo e tem que encostar, mas que robô de bosta, né? Não, mas o cara... Mas o pior é que tem uma explicação, né, mano? Não, mas vocês... Vai fazer um update nesses robôs aí, gentilmente, cara. Vocês não estão entendendo a cena, mano. Na hora que o gordão passou por ele, mano, ele pisou no chão, mano. Ah, foi. Não, mas esqueci, é isso aí mesmo, tá certo, é isso aí mesmo. É verdade. É isso aí mesmo. Não, pisou com a bota, né? Mas tudo bem. Não, agora ia ficar uma cena boa, né? Caralho. Ia sair do chão e se transformar numa bota, né? Gigante. Não, mas tá certo. Aí, o Joel, ele explicou a explicação realmente e a parte da bota. E justamente por isso é que ele tá no chão lá. É justamente pra receber o toque, poder se transformar sem ter que matar. A cena do forró, né? Uma cena depois dessa que ele copia o gordinho. É aquela cena do carinha lá, né? Do cabo de vassoura, que ele olha e vê que o cabo de vassoura tá quebrado, porque a Sarah fugiu, né? Ah, sim. E, cara, a chibatada que ela dá nele, mano, é muito violenta, velho. E ela lapada. E eu pensei, pô, bicho, foi só por causa da linguinha, porque o cara só dá uma laminha nela, mano. É, mas é um. Deve ser todo dia, filho. Todo dia é uma lambidinha ali, é foda. A versão estendida mostra que ele torturava ela e batia nela muito. É uma lapada. Ela até ela cair de dor e depois. Ele dava os comprimidos pra ela. É aquele maluco que era... lá, né? É, isso mesmo, o maluco da linguinha. Maluco da linguinha. Uma parada doida mesmo, viu? Daria que a Sarah Connor vê o exterminador ali no elevador, né? Ela doida, né? Meu Deus do céu, mano! Outra ótima cena de câmera lenta com a trilha sonora, combinada com a trilha sonora, porque realmente, bicho, o James Cameron tem o dom de saber dosar as câmeras lentas dele, bicho. Não é que nem o Zack Snyder que bota câmera lenta pra tudo, bicho. O filme fica... carro da câmera lenta. Acho que o único filme que o Zack Snyder não usou câmera lenta foi o Super-Homem mesmo. Verdade, eu catei câmera lenta naquele filme e não achei, mano. Mas agora no Exterminador é foda, mano. Quando ele tá em câmera lenta e toca até a trilha do filme, né? Tum, tum, tum, tum, tum. Não, a trilha sonora do Exterminador, tanto do 1 como do 2, é foda demais, cara. Tem que bater palmas aí, que é uma puta de uma trilha. E meio que já virou meme, né? Todo mundo já sabe que é Exterminador, cara. É, mano, essa música é muito foda. Acho que tu sabe que eu tenho ela no celular, né? Essa música é muito osso. E é a cena do Venha Comigo Se Quiser Viver de novo. É foda, cara. E falando pelo Joel, o Exterminador, ele segue mesmo o esquema do asilado, né? Que é aquele lance do cara seguir em frente dependendo do que seja, compadre. O cara é asilado mesmo pra matar a galera, no caso. Pois é, né? Não desiste nunca, compadre. Cara, vai até o fim, mesmo. Né? Até o fim. O mais invocado é isso, porque os Exterminadores não desistem, cara. E o invocado, a única coisa que eu tenho pra reclamar dos Exterminadores é que eu não acho eles discretos. Eles não são modo stealth, mano. Era pra ter um Exterminador mais stealth, mano. Eles estão muito zoados. É, stealth. Que o Exterminador surdindo, tipo de porque eles matam famoso lá da mó putaria. É, só foda. Tá todinho, né? É. O cara fica louco, mano. Quando ele vê o alvo dele ali na frente dele, o cara fica louco, mano. eu tenho que matar, não sei o quê. É a luzinha piscando, tá ligado? Do olhinho. Né? Mas o pior é que no 3, né, mano? A mulher pega um caminhãozão dos bombeiros, sai destruindo a cidade todinha, né? Bem sutil. Não, mas o mais stealth mesmo é o Temil. Se a gente reparar, o Temil é o mais irado. A maioria dos assassinatos dele do filme são todos stealth. Ele mata silenciosamente e esconde o corpo como qualquer bom assassino stealth faria. Mas cara, pensa, o T-800, ele quer matar um cara, ele vem atirando de longe, né? Agora imagina o Temil vir com as mãos de faca correndo assim. Ele tem que chegar perto, calma, porque senão ele não pega pra ninguém, não. É, e agora o Temil, bicho. É doido, que vilão foda, mano. Acho muito foda aquele cara, mano. Porque beleza, né? O conceito do robôzão tecnológico no primeiro é aquela coisa mais normal, né? Que o cara acha e tal. Agora no 2, bicho, aquele robô ali de metal líquido, cara. Tu consegue pensar em algum tipo de modelo de robô, mano, mais tecnológico do que aquele? Eu acho que não existe, não, bicho. Ele só ficaria mais foda se ele ficasse doido, mano. Ah, rapariga lá, mano, do 3. É doido, mano. Ela tem um líquidozinho lá e ainda se transforma nas merda que solta até o cara de casa. Não, mas lança chamas. Pra te dizer faca, que. Faca, tem tudo. Te dizer que eu acho que o 3, mano, foi um retrocesso zão doido, mano. Porque. Nem o 3 eu achei mais tecnológico. Não, mas é porque a galera não gostou do 3, realmente. Ficou um lance meio ruim. A impressão que eu tive no 3 é que eles conseguiram retroceder a Skynet, entendeu? O que eles fizeram no 2 foi que as máquinas diminuíssem a tecnologia dela, porque querendo ou não, o metal líquido é muito mais avançado do que aquela outra robô lá, cara, que veio. Mas a mulher tem um metal líquido também, mano. Tem não, maluco. Lógico que tem. Metal líquido é só uma pelezinha, mano, que ela tem, mano. Não, mas ela tem também, viu? Ela tem as duas coisas. Ah, mas não dá. Também eles gastaram um galão inteiro no primeiro, né? Sobrou nada. Pô, sobrou só um pouquinho aí. Bem pensado, já tem que raspar. Metade do orçamento foi no galão de líquido. Fizeram só um pouquinho com ela, né? Só o que rostou. Eu tô me tocando aqui da cena do elevador. A Sarah passou mais de o quê? Mais de 10 anos, que é no caso que deve ter 12, é 13 anos, tem 12 anos. Passou 12 anos treinando pra enfrentar um exterminador se viesse pegar, né? Viesse exterminá-la. E a primeira coisa que ela faz quando vê o exterminador é correr desesperadamente. Foi, velho? Cadê os 12 anos de treinamento, velho? Pode escrever, treinou pra quê, né? Pra que treinar? Não! Segurem-na! Não! Não! Não! Ajuda ela! Espere aqui. Ele vai nos matar! Segura. Ele vai nos matar! Vai nos matar! Tem uma cena, galera, que é excluída do 2, que eu assisti na versão estendida, que vocês não assistiram, que mostra uma comparação da cena do espelho que tem no 1 com a cena do espelho que tem no 2. Aí vocês, vixe, mas não tem cena do espelho no 2? Como é que pode isso aí? O James Cameron, ele fez uma cena excluída que ele tirou depois, que mostra uma cena do exterminador mostrando onde fica o HD dele. Uhum. Fica na lateral superior da cabeça dele. E aí tem tipo uma rosca, a cabeça dele você tira. Mostra uma rosca. Que é isso? Sempre faria. Tem uma rosca. Cabeça, colocar a rosca tá fora do lugar, hein, mano. É tipo aquela estampa de como é que diz, mano? Aquela estampa de parte hidráulica de metal. Aí você, tira o couro cabeludo, aí vê a tampa. Aí você vai lá, usa um alicate, gira ela, tira a proteção dela e você vê o HD na cabeça dele. E a cena é perfeita, cara. E o James Cameron tirou da edição do filme, porque ele achou meio grande, entendeu? Mas só um comparativo. É logo naquela parte que eles estão numa garagem, né? Mesmo, no galpão da garagem. Aí a Sarah Connor tá fazendo a... Tá tirando as balas das costas dele. Isso. Aí corta pra cena dele falando, né, que o chip dele é que tem todas as informações da Cyberdyne, da Skynet, tudo. E ela resolve tirar o chip da cabeça dele pra analisar o chip, pra ver o que é. E aproveita e tenta destruir o chip com o martelo. E o John Connor impede ela e diz que ele ajudaria muito mais ele se ele continuasse, né, com eles, protegendo eles, né, até ele seguir a missão dele, né? Então é quando ela bota o chip de volta e ele é reativado. Só que toda essa cena é tirada do filme original, entendeu? Em que eu não sei nem porque que o cara tirou, mas essa cena aí. Porque daria pra explicar muito mais, porque é o seguinte. Nessa parte aí, ele explica porque é que ele aprende as coisas, né? Nessa parte aí, por causa dele, que ele fala do HD. E ela conserta, a Sarah Connor, ela conserta o Exterminador. E depois disso, daquela cena, é onde ele começa realmente a aprender com o John Connor, né? Que ele aprende as frases e tudo mais ali. Como é que esta bandida vai consertar alguma coisa, mano? Conserta, mano. Ela aprendeu ali. O Exterminador ensinou a ela, cara, a abrir lá, a ver o HD e tudo, entendeu? Pra... Não, bom é o Exterminador mostrar pra ela, olha, exatamente aqui onde é que fica a parte mais importante, ó. Pode levar ela lá fora e tentar dar uma retada nela, por gentileza. Agora essa cena ali do... que ela tenta matar o Dyson, né, pra impedir ali que ele cria a Skynet. Eu não entendi porque é que eles queriam impedir a morte do cara, né? Ele só queria impedir porque que ia matar o cara, porque se ela matasse ali, o cara acabava a guerra. Ah, mas até onde eu lembro, o John Connor não sabia quem era o cara, sabia que ela ia tentar matar ele, né? Não, a gente tem que enganar, né, e tal, não sei o quê. Não, ele não sabia não quem era o cara, ele só sabia. Na verdade, o que impulsionou a Sarah a matá-lo foi os pesadelos que ela tava tendo, entendeu? E ela se sentia mal com isso, porque ela queria impedir a guerra, né? E ela achando que matando o cara, né, o Miles Dyson, ia impedir a guerra, né? É, e aquela cena que ela tenta matar o cara na versão estendida é muito mais impactante, porque você vê ela chegando, olhando ele de longe, vendo ele cumprimentando a família dele, o filho e tal, e ela fica observando ele lá, parada, aí depois é que ela começa a mirar, tá entendendo? Porque o lance da família dele, ela já tinha observado isso assim que ela chegou na casa dele, não foi depois, tá entendendo? Uhum. O depois foi quando ela sentiu o baque que realmente ela ia matar um homem de família, né? Que fez ela desistir de ser um assassino. Porque, querendo ou não, naquela cena ali, a Sarah tava sendo uma exterminadora, cara. Ela ia ser imparcial, ia ser implacável, ia chegar lá, matar e sair fora, entendeu? Só que no momento da cena foi que ela percebeu que ela é um ser humano, cara. Ela não é um robô que não tem sentimento, né? Que é quando ela desaba e começa a chorar, e chega o John e abraça ela, né, cara? Isso, cara, é até doido. Isso aí foi bem humano, assim, mostrar que realmente, por mais que você queira que as coisas se consertem, você ainda tem a humanidade dentro de si, né, cara? Pois é, né? E ainda tem aquela cena zona foda, né? Do dele arrancando o braço, né? Tá, isso não é massa, né, doido? É, doido, a cena zona irada demais, mano. Que a Globo na época cortava, Globo, né? A Globo corta. Filhos da puta, né? Olha assim. Não, mas nessa cena que a Sarah vai matar o moleque lá, meu, eu fiquei, a última vez que eu vi, né, depois de ver um milhão de vezes, fiquei pensando, nossa, ainda bem que ela tirou, senão aquele moleque ia tomar um cacete, velho, do pai dele. Bateu ele com o carrinho na perna, cara. Mesmo. Nossa, ainda bem que ela atirou. O véio esqueceu, senão o moleque ia dormir de repente. O véio esqueceu. O véio esqueceu, a gente tá na canela dele. Aí tem a melhor sequência do filme, que é quando eles vão entrando realmente na Skynet, né? É o finalzão do filme, que é a melhor parte ali de disparada ali de todo o filme, né? E mostra que um videogame portátil serve como uma grande arma, né? Pra abrir porta. Videogame portátil. Que era aquele negócio ali. É um perigo, né, mano? Que diabo era aquilo ali do John Connor, mano? Que ele carregava. Game Boy, né? Não, cara, eu acho que aquilo ali é tipo um protótipo de notebook, cara. Os notebooks. Notebook. Antes do notebook sair, tinha um. É nada, aquele ali. Os quase notebook, né? Quase notebook. É verdade. Que é tipo um negóciozinho de hacker, né? Que tem a cena que ele tira dinheiro no começo do filme. Né? Eu lembro quando eu era pivete, eu vi isso aí, eu falava, nossa, era tudo que eu quero, mano. Meio espetar um negócio em qualquer lugar e ele funcionar, entendeu? Tirar dinheiro, né? Né? Tirar dinheiro, se abrir qualquer coisa, cara. Eu falo, nossa, eu quero um bagulho desse, mano. Eu meio que vou ser hacker, tá ligado? E é massa a cena que ele chega assim, né? O bicho não funciona na porta lá, né? Aí o exterminador chega assim, pô, deixa eu tentar o meu, aí dá um tirão. Ah, acabou de roubar minha frase, cara. Sem vergonha, cara. Não, bosta. Vou usar meu código pessoal de acesso, deve funcionar. Não deu certo. Eu vou tentar o meu. John, vamos explodir! negão tentando digitar a senha lá. Ai, não, não consigo. Deixa eu tentar. Não é foda pra caramba, cara. Mas é. Aí tem aquela a parte que eu já acho legal também, que é aquele puta do baita tiroteio, né? Que vem os helicópteros, essas porra. Meu, cara, ali é uma das cenas melhores do filme, né, cara? Que eu curto, cara. Show de bola. É nessa cena que tem a respiração mais bizonha que eu já vi em todos os filmes. Por que, que o cara, antes de morrer, tem que respirar feito um animal, mano? O cara fica sem ar, cara. Eu frescava muito, muito aquilo ali, ó, mano. Que porra é essa, mano? É muito bizonho aquilo ali. Eu, quando eu era pivete, quando eu tava chorando no fim do show, eu ficava daquele jeito ali, né, mano? Quando a gente é pequeno. Dói, choro, menino. O menino fica... Eu não sei quanto tempo vou aguentar segurar isso. Todos para fora! Para trás! Agora! Depressa! Depressa! Temos uma praça de guerra aqui. E outra coisa que eu achei legal foi que eles meio que fizeram uma homenagem ao mim, porque no 1, a gente que assistiu, né, que o Manoel não assistiu, ele chega na delegacia e fala assim, I'll be back. Aí vai lá e volta com o carro e pá, derruba todo mundo e entra na delegacia e pra entrar na delegacia pra pegar a Sarah. Nesse filme ele faz a mesma cena, sendo que é com o carro da polícia. Ele pega lá a vanzinha e derruba tudo lá na entrada pra a Sarah e o menino entrar dentro do carro, entendeu? E a Sarah Connor nessa hora, ela é malaca, né? Porque ela tá com aquela máscarazinha de gás, aí ela bota só 2 segundos ali no John Connor, aí e pega pra ela de novo. Dela, é. 5 minutos. Ela toma um pouquinho, não, devolve. Toma, devolve. Devolve porque tu é jovem. É. O pior é que eu pensei nisso, mano. Eu ia dizer. É porque o meu é um pivete, mano. Tem. Agora, tem nessa cena aí que ele sai, mano, a parte do gás, ele vai saindo e os caras começam a fuzilar ele, o cara vê que é um boneco foda, viu, naquela hora ali que ele leva um tirozão assim na testa, abre o rombozão, o cara vê que é um bonecozão, que... e realmente é, né, porque tem no making off ali, o cara carregando aquele boneco do Schwarza, né, foi feito pela Stan Winston, né, o mesmo que fez o Predador, fez um bocado de outros filmes aí também. Caramba, não sabia, cara. Arnoldão e seus bonecos. Pois é. E os efeitos visuais, quem fez? É a Industrial Light and Magic, né? Do George Lucas. Talos. Mesmo. Os efeitos visuais ali. Eu acho que a Cyberdyne é estilo GTA. É estilo GTA. Quando se você invadir ela, ela chama logo 5 estrelas de policial pra vir lhe pegar, viu, bicho? Porque. É, pois é. No instante a galera seca aquele local ali e fica lotado de gente, cara. Mas é meio que aquilo que vocês falaram. Eu discordo, meu, eu acho que morreu ali algum, com certeza, cara, na hora que deu aquele tiro ali, que foi foda. Aquele cara do peito morreu, mano. Ele ali não escapou, não, tá doido? Vocês comentaram por que foi escolhido a data? 97? De 29 de agosto de 97? Não comentamos. Bom, só pra constar, 29 de agosto foi a data do primeiro teste soviético da bomba atômica. Caralho. Em 29 de agosto de 1949. Foi o lançamento da Pervaia Molnia. Que foi o primeiro teste nuclear executado pelo. Foi o primeiro teste nuclear praticamente executado, assim, tipo, fora depois da guerra lá, né? Eles aproveitaram a data pra colocar como a data do julgamento final. Depois passou 97, né? O filme passou com mais de 1000, né? Em 97. O mundo não acabou nem nada. É. Chegou 2000, o mundo não acabou. Chegou 2012, o mundo não acabou. Acabou. Será que ainda tem alguma data pro mundo acabar? Deve ter mais alguns por aí, viu? Dá mais uns 10 aninhos aí, acho que vai aparecer outra, né? Vai aparecer outra aí. Vai aparecer várias, que aí no dia que acabar, aí, agora eu acertei. Até lá, meu, eu acho que vai acabar o mundo o dia que duas empresas de telefonia aí meio que se juntar, entendeu? Sabe quando é que vai acabar o mundo? É quando tu tiver aqui no YouTube assistindo um filme, alguma coisa, um vídeo, Porta dos Fundos, sei lá. Aí entrar no meio do vídeo assim. Interrompemos essa programação para o horário político. Caralho, no meio do filme. Aí fudeu. Aí vai no meio do YouTube é foda, aí. Cara. Não bota nem isso no ar, não, viu, meu filho? Nossa, eu vou cortar essa merda. Corta aí, mano. Vou cortar a ideia. Corta a edição, tira da edição. Não é foda. Vai apagar o áudio, né? Sumir não. O áudio, foda. Né? Pensa bem, você fala uma dessa aí, isso acontece, vem alguém do futuro pra te matar, bicho. Exterminador aparece. Então. Vai aparecer, não, eu tenho que matar ele antes dele falar essa porra no podcast lá, galera, não é foda. Medo, tem que matar ele antes de falar. Aquela cena que tá ele no carrozinho, naquele carrinho que ele pega, né? Depois carrinho que... de frango, carrinho de frango. Pois é, pois é. Aí o cara, o T-1000 tá com nitrogênio líquido, né? O caminhão de nitrogênio líquido atrás dele. Ele metralha o cara, vira o caminhão. Aí na hora que o caminhão vira, ele sai arrastando, né? Assim, se arrastando no chão. Aí quando o caminhão bate, tipo, numa paredezinha, o Arnold Schwarzenegger dá umas 10 cambalhotas no chão, assim, Parece uma bola. Vixe, meu irmão. Virou uma bola. Eita, meu irmão. Quase que não foi mal feita aquela cena. Por que foi mal feito? Fosse uma pessoa, tava só lasanha, viu, macho? Depois por que foi mal feito, mano? Por que tem um robôzinho sair rolando, mano? Tu acha que o Schwarzenegger ia rolar aquele tanto de vez que ele rolou no chão, mano? O cara consegue correr, olha o doido, mano. Ali não é proposital, não, mano. É um embalo da porra da carreta, mano. É, mano, dá porrada, acho mano. Que saiu rolando, o que que é? Não, vou rodar não é aqui Sonic, até. Não é Sonic, não, maluco. É, mano, bicho, né? Sonic. Pô, é, mano. Ele tá rolando por causa do impacto da carreta, seu era pra ele ficar doido, mas era pra ele cair todo duro, mano. Sair se arrastando no chão. É, então, ele anda todo duro, né? Se mexe todo duro. Agora, na hora que ele cai no chão, ele vira uma bolinha. É possível, mano. Virou a bolinha do Super Metroid. Mas ele é irado, viu, mano? Aquela cena que ele pula, sai do carro dele, vai andando e começa a metralhar ele no caminhão. Muito foda, velho. Eu nunca imaginei que ele ia fazer isso, bicho. Só podia ser um robô, porque o negócio é tão perigoso que não tem como um ser humano ter coragem de fazer o que ele fez, bicho. Não, e quando o caminhão vira e ele fica em cima da porta pendurado, tu é doido, bicho. É massa, é massa. O cara vê que ele tá puto, né? O robô, mano, que o cara não morre, tá né? É massa porque o cara é como se o cara dissesse, mas eu vou pegar esse filho da puta agora. Aí o cara sai escrotão dentro agora, do carro, agora eu peguei, né, mano? Putaria. É massa. Eu tô vendo a cena dele aqui rolando, viu? É bizarro mesmo. Ele parece o Sonic, doido. Isso aí é. Até tu é capaz de fazer isso, ó. Tu parece uma árvore, macho. Aí dentro. Todo sem flexibilidade aí. E a cena do nitrogênio líquido? Eu me lembro da primeira vez que eu assisti, quando eu vi ele saindo do nitrogênio líquido, andando e se quebrando, pronto, terminou o filme, finalmente eles venceram ele. Esse é o ponto fraco dele. Finalmente, porque esse baitolo faz aquele questão tentando matar ele e não consegue. Consegue, cara, é invencível, né? E ele é muito pior do que do 1, cara. Porque do 1 realmente já tem, a gente já tinha essa ideia que era uma máquina destrutiva impossível de acabar, né? Mas no caso do 2, bicho, é bem pior, cara. E o lance dele se quebrando, porra, bicho. Aquilo ali foi... Eu não lembro, assim, de outros filmes que usaram esse tipo de cena, de uma pessoa andando e se desmanchando, entendeu? Não, mas tem no Top Gun 2 também. Top Gang. É Top Gang. Fala, meu Deus! Errou, mano! Top Gang. Não, mas eles tiraram desse filme, né, cara? Pois é. Não, mas aquele filme do Stallone lá, do Demolidor, cara, eu não lembro a data dele, é antes ou depois, cara? Demolidor é depois, é depois. É da data então. Do fim do mundo. Então, essa cena aí é do Hasta la Vista, Baby, né, que foi eternizada aí. Hasta la Vista, Baby. Até hoje, né? Inventado principalmente pelo Azileite. Problema. É, o cara que inventou essa frase, cara, merece um prêmio, cara. Que eu acho que isso aí não deve ter vindo da cabeça de James Cameron, não, cara. Deve ter sido até o próprio Stallone que inventou essa parada aí, cara. Stallone não, Schwarzenegger. Troquei. Mas realmente, olha, aquelas frases ali foram eternizadas demais, mano. Hasta la vista, baby. Todo mundo, praticamente qualquer filme, usa aquela frase ali. Né? Eu falo até hoje, cara. Eu tô indo embora de algum lugar, eu hasta la vista, baby. Que Maria. Essa minha frase aí é muito doideira. Mas aí o cara vê que ele... E são poucos filmes, né, macho? Que cria uma parada na história da humanidade, né, macho? Que isso aí criou e pronto, e vai morrer aí, e o meu filho vai saber da Estala Vista, e o meu neto e todo mundo, viu, macho? Porque... Vou fazer logo a fachada aqui em casa. É, o cara vê que o T-1000 ali, bicho, é praticamente indestrutível, né? Ali, ele consegue se regenerar de novo, né? É só esquentar e virar água. Meu Deus do céu, é nessa hora aí, é a mesma coisa que acontece no Exterminador 1. Porque no Exterminador 1, o cara fica com aquela sensação... Que acabou, puta, né? Puta que pariu, bicho. Como é que vai matar o cara, mano? Nossa, cara, tá lá morre. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu achava que eles iam todos morrer. Que pariu. Sabe por quê? Porque eu pensei o seguinte. Se fosse pra derrubar esse bicho na lava, o máximo que ele ia fazer era sair da lava, cara. Porque, querendo ou não, ele não ia se misturar. O lance do roteiro foi esse, né? Que ele não se misturava na lava. Mas se ele se misturasse... Ah, então. Doido, mano. Aí é... Mas, meu, todo componente líquido, ele tem uma porcentagem de água. A partir do momento que você evapora aquela porcentagem de água, ele deixa de ser líquido. Não entendi bosta nenhuma. Por que que ele não ia se... Diabo de merda essa aí? Não, mas eu não entendi. Foi por que que ele não ia se fuder lá na lava? Por quê? Não, ele exatamente ia se ferrar lá, porque a partir do momento que você... Ele é uma liga de alumínio lá líquida. E tudo pra ser líquido tem que ter uma porcentagem de água. Você secou a água, o treco endurece. Aí já era, né, cara? Aí, na hora que botou ele no fogo lá, secou a água, né? Virou um pozinho lá ali e ali mesmo ficou. Pois é. Se os caras desligassem, capaz de desligassem lá a lava lá, era capaz do cara botar um pouquinho, se, sei lá. Então, por isso, por isso... Porque pra mim lava é líquida, tá entendendo? Eu não entendo. Lava pra mim é líquida. Então, bicho, mas é, mas é mais quente do que o treco que você enfia lá dentro, né? É. Vendo, o professor Homem-Mal aqui. Por que que ele não morreu? Por que que ele não morreu no nitrogênio? Porque o nitrogênio preserva a água. Né? Entende? Então, na hora que esquentou lá, aí ele pedra de gelo. Na hora que esquentou, o menino, ele ficou doidão. Ele falou, ganhou superpoderes. Aquela cena ali foi massa. Na primeira vez que eu assisti, a gente... Eu e meu irmão aqui assistindo e tal, aí... Ah, não, porque chegou... Já é isso. Já é isso, Maria. Tem Rex Fremendes, hein? Não, viu? Red Tube. Porra, é? Pá, é o game Xavier Vídeos aí. É, Xavier Vídeos. Xavier. Macho, o negócio é porque eu, naquela cena ali, o cara, vixe, macho, o bicho foi congelado, ó. Aí ele. Para o seu final, mano. Quando tu viu isso aí, tu pegou. Ah, bora, seu bosta. Aí, pô, dá um tirozão e tal. Pensou aí, que na hora que ele se desmanchasse, ia subir os créditos, né? Não, pera aí, aí coisou, ó. Aí lá já a gotinhazinha de larva e tal, aí eu, vixe, meu irmão, agora fudeu, que aí ele é líquido, aí vai esquentar, aí ele vai ganhar superpoderes. Aí vai virar o tocho humano. Ué, aí saiu é doidão, daí de dentro agora. Aí o meu irmão também ficou doidão e tal, a gente saiu correndo dentro de casa, batendo em tudo, quebrando tudo, né, isso aí. Pra te dizer, mano, que naquela cena que tá o T-1000 e o T-800 brigando, e o T-1000 consegue ele arrancar o braço do T-800 e apagar o cara, tu é doido, eu quase não, chorei ali. Depois que o T-1000 voltou lá do Cristal Líquido, ele tá fazendo show-off direto. É. Ele joga ele no pedaço de metal, ele vai lá e muda, ele joga de costa, ele vai lá e vira de frente. É, pois é. Só pra mostrar que é fodão, entendeu? Pode crer, né? O soltou a liga dele mesmo, né? É. Bagunçou, cara. Ali ele virou Super Saiyajin, filho. Ele saiu de lá daquele lago lá, virando o Super Saiyajin, tá ligado? Eu era criança. Quando eu vi aquela cena quando criança, mano, eu quase chorei quando o Exterminador se apagou, mano. Tu é doido. É, mano. Olhei, meu Deus, o Exterminador morreu, mano, e agora? É foda. Eu não entendo é isso. O T-1000 é um Exterminador que não conhece como destruir um Exterminador. Esquisito, não é isso? Não, ele... Porque era só ele usar, era só ele usar o metal líquido dele e enfiar no olho do Exterminador mirando no HD. Pronto, ele não fez isso. Pô, o Samuel acabou com o filme todo, cara. Quem é que ia pagar pra ver um filme de 5 minutos? O Samuel praticamente ele acabou com a franquia toda, tá ligado? Só com essa ideia dele aí, cara. E já ficou. É, eu fiquei assim, cara. Aí dava pra ver que ele queria se divertir. Não, eu quero me divertir aqui um pouquinho e tal. Quero fazer show off de tirar uma barra da minha barriga. É, pois é. Ele ativou o no break, né? E voltou, né? No break. Cara, fica down, down, né? Sinceramente, vindo do Joel, eu acho que caiu lágrimas, viu, mano? Ele fica com um negócio de quase chorei aí, mas eu acho que caiu umas duas lágrimas, viu, mano? Tem nos comentários do filme, galera, aquela cena que ele usa a prensa, aquilo ali é uma prensa de borracha, quando tava o Arnoldão, aí depois é que eles botaram o boneco pra desmanchar a cabeça, né, depois. É, mas nesse o boneco, quer... pelo menos no 2, é mais bonitinho do que no 1, né, cara? É, pois é. O boneco, pelo menos, cara, porque na parte daquele, no 1, cara... A parte lá que meio que tá tentando tirar o negócio do olho lá, cara. Dá pra ver que é um boneco. Dá pra ver que é um boneco foda, tá ligado? Na cara, assim, você fala, cara, que pariu, cara. Pois. Por isso que eu falei, cara, que o 1, ele meio que tá datado esses... A história do filme é até legal, cara, mas os efeitos tá muito datado, aí meio que você... O filme se torna um filme galhofa. Só o Joel que acha que não merece meio. Aí tem aquela outra cena foda no final, aquela cena lá da 12 da Sarah Connor, meu irmão. Ali mostra como ela é fodona, viu? A forma que ela recarrega também. É, só com o braço, a mão, né? É doido. Cara, eu acho que o jeito mais foda de você atirar com uma 12 é daquele jeito, cara. Eu acho que... Tá carregando só com a mão, né? Vixe, é, meu. É muito show, né, Magrante? Aquela 12, aquela 12 dela, ela... É uma 12 diferente, né? É porque aquela bicha ali, mas é daquele modelo antigo que o cara faz o movimento no gatilho e ela faz o carregamento, entendeu? Não, é chamada, eu acho que é mais... O movimento dele é não tem aqui o gatilho, o botão, aí não tem assim, ferra assim embaixo, que faz não, a voltinha chama, do gatilho, ela, você faz o movimento pra baixo, pra cima, mano. É, mas o pessoal chama ela de punheteiro, mano. É. Não, é. É a 12 punheteira. Não é essa aí. Pra mim, não é. O movimento que ele é necessário fazer, macho. Tá aqui o gatilho, tem um ferro embaixo dela. Ele vai pra baixo e pra cima. Cadê o meu mal? Tá esperando aí. Esses aí tá falando, mano. Esses caras não estão falando porra nenhuma, tá ligado? Não tá falando nada de bom, tá ligado? Não é, cara. Ele recarrega no cano, mano. Tu é doido. Como é que ele vai recarregar no cano? A bicha vai girando, mano. Deixa o meu mal explicar, mano. Ela não recarrega girando, não, mano. Essa aí é um enxergo. Não, tá falando assim, não. Tá falando da mulher, né? Da Sarah, mano. É, mesmo, do final? Filme, né? Não, vocês estão falando do final do filme, né? É. O final do filme, lógico, a mulher faz assim com a mão, carregando, aí vocês querem discutir isso, olha, porra. Quem tá discutindo eu que viajei, né? Eu que viajei. Não é que enfiaram tanto na fernalha, na arma, pra ela parecer maior? Não, eu achei que fosse a doida, mano. Achei que fosse aquela da moto, que ele sai girando. Ah, não, tá. Que modelo é aquele ali, ô? Aquela ali é o normal, é uma Hamilton 870. Ela só tem um carregador em cima, por isso que ela tá diferente, mano. Ela tem uma basezinha pra botar a cartucho. Essa 870 é a versão que saiu pra polícia, exército. Ela não é fixa, aquela, o buttstock que vai no ombro. Ela é dobrável. Aí ela tá dobrada pra cima e ainda com o negócio com as balas em cima ainda. É, dá pra botar. Tá cheio de perequeteca. Aquela forma que ela recarregava ali, tu acha que aquilo ali dá pra fazer na real, a pessoa recarregar? Não, dá pra fazer sem problema, cara. Ah, é tão levinho do jeito que é, porque ela só faz, ela praticamente só usa a gravidade, dá uma sacudidazinha e a bicha carrega. Eu acho que ela não dá pra fazer, né? Mas é, aquele movimento ali, Samuel, é só pra jogar a casca vazia fora e carregar a próxima. Quando aparece a arma que o homem mal ia falar, né, homem mal? Depois dessa cena aí? É, então, a hora que ele começa a usar a M79 é parte dessa parte, começa a grudar os tamanhos das granadas. Vixe, Maria, né? Que ele dá o tirão ali de granada. Bicho rasca. Se parte todo no meio, três partes, o bicho te vê, mano. É foda. É muito foda, cara. E é quando ele cai na lava e começa a dançar, né, doido? Dançar. Se transformando em todo mundo. É. Show off, ele faz show off na lava. E ainda fica se transformando na galera aqui do filme todinho, né? Dos créditos ali. É. Tem morte de chefão de videogame. Praticamente isso, cara. Praticamente isso, tá ligado? Não, mas é... Aí é que... Eu não lembro. Como é que o... Aí depois o... Os caras, ele meio que... Ele pede, né, pra ser jogado na lava também, né? O... É, o Schwarzenegger. Ele fala na versão estendida. Ele fala também na versão normal, mas é muito resumido. Que ele não consegue se autodestruir. Por isso que ele não se joga no coisa. Tem que ir porque pessoa. Ele não pode, né? Ele é um robô e segue é um aquela... Robô. Lei do Asimov, né? Ele não pode se autodestruir. Aí ele tem que. Ele se deixa. Na verdade, não era nem pra ele se deixar, porque se ele seguisse a lei do Asimov, a outra lei diz que ele não pode se deixar destruir, né? É, ele tem que não pode se autodestruir. Alguém tem que destruir. John Connor fez uma alteraçãozinha ali na lei do cara. Ali, fez um jailbreak nele, tá ligado? Estravou ali. Estravou. É. É foda, cara. Destravaram os terminadores. É, mano. Fizeram de um breakzinho lá, tá ligado, né? Tá louco do seu programa. Não, né? Mas o final desse filme eu acho bem foda também, cara. Do jeito que... Cara. O exterminador mesmo que você vê que ele vai descendo assim, é bem, bem devagarzinho assim, é... Toca aquela música mais emocionante, não. Puta que pariu. Nessa hora aí o cara chora, não tem como não. E eu fico imaginando, já pensou se eles decidissem que iriam ficar com o exterminador? Ele andando na rua desse jeito, aí eu tentaria, viu? Já pensou, velho? Eles vão passear, eles vão um cachorrinho, né? Vão fazer um cachorro no carinho do cachorro. Tem o cachorro no meio. Tentaria, né? Uma coisa que é bem de história mesmo, que como a gente percebe, ver esses filmes de ação de hoje compara com os de ontem, como é que essas guerras, né, fez mudar esse tipo de filme, né? Todas as cenas do futuro do filme, é tudo arma que já existia, tudo arma normal. Tirando laser, né? Foi, não, assim, não atirava laser, né? Mas, pô, você vê logo no começo do filme lá, os humanos lá, com aquelas armas que atira laser. E, cara, aquilo ali é tudo um modelinho da Space 12 que chama French Light. Só que, cara, tipo, naquela época, né, a gente não via essas coisas na televisão, né, cara? Achava que eram os negócios do futuro mesmo, né? Hoje em dia, cara, essas guerras que agora a gente liga na TV, guerra daqui, guerra dali, veio todo mundo agora... Agora acabou, velho. Agora os caras têm que inventar os negócios. Não pode usar mais o que tem. Os caras das guerras atuais se basearam no Exterminador, né? Pra criar aquelas armas. Nós temos aqui meio que um consultor de armas aqui. Homem Mal, você consegue lembrar algumas armas que tem no filme, cara? Homem Mal é o homem das armas, né? Cara, das importantes do filme, né? Das importantes, né? Todas. A faca, né? Também, né? A faca, a espada, né? Aquela minigun dele, Homem Mal. Dá pra levar na mão? Dá não, né? Só leva porque ele é robô. Porque na vida real não tem como o cara levar aquela minigun na mão, né? Olha, tem. Levar na mão? É. O cara do Predador, meu, consegue levar não, também. Tô dizendo. Levar na mão, tu quer dizer? A mesma do Predador. Só contigo, levar só com a mão? Não, eu tô dizendo usar apontar só com a mão, tu quer dizer? Leva com a mão, porque aquilo ali é pra botar no suporte, não é pra ficar segurando com a mão, não. Porque eu acho que o coice dela deve ser imenso. Então, o problema nem é esse, mas o problema é que, assim, existe aquela lá, é a M134 que chama. A do Predador também é o mesmo modelo? É o mesmo modelo, só que a do Predador você percebe que é diferente o cabo e o lugar onde você segura. É aquela ali mesmo, não tem segredo não. Ela só é um pouquinho diferente, como ele disse aí, da do Predador, mas a do Predador o cara não leva, é no bolso. No bolso? Caralho, no bolso? O cara é um Báscara. Então vamos embora, mano. O exterminador dava pra levar numa mão, mano, só, mano. Ele ainda usa as duas, ele segura com a esquerda e atira com a direita. Mas não. Ele atira não. Como se fosse uma pistola, né? E o engraçado, ele como é. Um botão, né? Nesse aí eles fizeram tipo um chassi diferente. Mas o problema é que ela é elétrica, ela não é a gás igual aos outros fusíveis. Então, tipo, o exterminador tem que carregar uma bolsa lotada de munição, que aquilo ali dá 1.230 tiros por minuto. Ou seja, aí o cara quer dizer que ele não acertou ninguém naquela cena. Então. O cara ainda não acertou ninguém. É um filho da água ruim demais, viu, mano? Então, aí você imagina o peso. Quer dizer que o cara é bom, né? Então, eu acho que ele não tava tentando muito, não. Se morresse um ou dois ali, ele ia falar, ó, sem querer. Ele olhou assim, o John Connor não tá olhando. É, né? Olhou pro lado, olhou pro outro. Me comprei isso aí, né? Acho que o Manel deveria cantar a música do filme. Tá cantando é a música do Coração final, Valente aí. Coração Valente. Eu bem, seu coração valente. Hasta la vista, baby.